passa no abraço que eu te dou. A vida inteira te esperei contente. Hoje o mundo tá nem sinto frio que lá fora faz. Hoje o mundo tá nem sinto frio que lá fora faz. Vamos correr no campo, beber ciranda, vamos ciranda. Eita, vida é essa, a vida é essa que eu quero te dar. Na semana eu criei 7 domingos pra te namorar. Na semana eu criei 7 domingos pra te namorar. Um abraço que eu te dou, a vida inteira te esperei contente. Hoje o mundo cai, nem sinto frio que lá fora faz. Hoje o mundo cai, nem sinto frio que lá fora faz. Vamos correr no campo, rever ciranda, vamos ciranda. Que eu quero te dar. Na semana eu criei 7 domingos pra te namorar. Na semana eu criei 7 domingos pra te namorar. Nunca vai chorar. E somente amar, amar, amar. Pra que chorar?